Shelly, the poof get you brown. Because Shelly, the poof get you brown. Because Shelly, the poof get you brown. Porque na casa da casa, tô na minha, tô na área, meu irmão. Então tá na ilha, mas tá quando bater do veneno do cão. Não vou ficar explicando, não. Passa do pedal, bota atenção. Vai, pensa nisso aí, aqui no prato. Na bagueira do sujeito, quer saber se o cara manda bem. Ele de boba quem é, mostra na base que tem. Vagabundo do skate, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Ficar só no pó.